Vai um casal de passeio para o campo, chegam a um local onde já tinham estado em tempos e a mulher diz para o marido: oh, querido, lembras-te? Então não me lembro. Foi o nosso primeiro encontro mais atrevido. Atrevido? Atrevido é apelido. Até rima e é porque é verdade. Ai, estou-me aqui a passar uma maluquice pela cabeça. Ai, que a mim também. Ai, que a mim. Ai, ai, olha. Ai, acho que eu também. Recordar é viver. Então não é? Então não é? Ai, vamos fazer o mesmo que fizemos há 20 anos. Vamos embora, vou já tirar as calças, vamos embora. O marido para o carro, a mulher encosta-se a uma vedação e o marido trufa, salta-lhe para cima a toda a pressa. E trufa, trufa, trufa, esvernheques, esvernheques, esvernheques, esvernheques. O momento segue crescendo, ele louco da vida. Ela já está a gritar. Meu Deus. Quando o trufa, trufa termina, ela cai desmaiada sem forças. O marido leva-a para o carro e depois de a conseguir acordar, segreda-lhe ao ouvido: querida, tu não te agitaste dessa maneira há 20 anos, nem em nenhuma outra ocasião em que nos enrolávamos na trungalhonguice. É que... Então, meu amor, diz lá, é o quê? É que há 20 anos a maldita vedação não era elétrica. Sim, senhora.